chegando no pedaço, elas são animação. São as tubarões conquistando o coração. Conquistando o coração. Elas vão te conquistar, são pura animação. Quando chegam no pedaço, elas chamam a atenção. Elas são de apaixonar, você vai se envolver. Gatinho, se prepare, elas vão te enlouquecer. São elas que arrebentam no estado do Pará. São as tubaretes, com elas o sistema é bruto e pode piorar. São as tubaretes, são elas que arrebentam no estado do Pará. Companhia do Tecno, uma máquina de fazer sucesso. Chegando no pedaço, elas são animação. São as tubarões conquistando o coração. Conquistando o coração. Elas vão te conquistar, são pura animação. Quando chegam no pedaço, elas chamam a atenção. Elas são de apaixonar, você vai se envolver. Gatinho, se prepare, elas vão te enlouquecer. São elas que arrebentam no estado do Pará. São as tubaretes, com elas o sistema é bruto e pode piorar. São as tubaretes, são elas que arrebentam no estado do Pará.